tempo, na trilha que eu traço. O que passou marcou, tá registrado no espaço. São vários fatos que já visualizei, verdades, mentiras, ações que só eu sei. Eu me enganei algumas vezes no trajeto, criando cobra dentro do meu próprio teto. Ato não pensado, coração muito aberto. Nem tudo é amizade, sempre tem falso por perto. Então fica ligeiro, de olho arregalado. Mas atenção com quem anda do seu lado. Mantenha o objetivo, siga com sua meta. Dedicação que a tarefa se completa. Seu esforço, seu empenho, sua luta. Sem baixar a cabeça, mantendo a conduta. Mesmo com um erro, de algum modo aprendi. Situações geram lições, caminhos novos pra poder seguir. Nada me abala, nada me derruba. Meu foco eu não perdi, sigo nessa luta. Amo o que faço, não tenho pretensões. Nada disso passa, só de umas lições. Nada me abala, nada me derruba. Meu foco eu não perdi, sigo nessa luta. Amo o que faço, não tenho pretensões. Nada disso passa, só de umas lições. Senti-me derrotado, sem vontade de seguir. Senti-me desolado, não podia nem ouvir. Que o solo te alimenta com força e coragem. Te induz ao insucesso pra aumentar sua bagagem. O tempo tá cabreiro, mas não pare por aqui. Depois da tempestade tudo pode ressurgir. É fato que erramos, excesso de confiança. Mas imperfeição é necessária na andança. Na andança. Saiba a hora certa, saiba se comportar. Lições só te auxiliam pra parado não ficar. Mente sábia pra não cair na lábia. Nunca se rebaixar ao porco que te retalha. Nitidez pra se manter, sua postura, lucidez no que se faz pra manter sua conduta. Nada te abala, nada te derruba. Siga firme e forte, sempre nessa luta. Nada me abala, nada me derruba. Meu foco eu não perdi, sigo nessa luta. Amo o que faço, não tenho pretensões. Nada disso passa, só de umas lições. Nada me abala, nada me derruba. Meu foco eu não perdi, sigo nessa luta. Amo o que faço, não tenho pretensões. Nada disso passa, só de umas lições. O tempo fecha, tudo parece escurecer, é entre flechas que a gente tenta conviver. O que nos resta é pressentir com antecedência. É sobre a atmosfera com excelência que o peito recebe a pancada, que a gente reage a mancada. Entende o caminho da estrada e foge a mesmice, foge a manada e segue o instinto na caminhada. Acumulando experiência é a necessidade, sobressaindo qualquer tipo de contravontade. Vivência assimilada com o tempo que não trégua. Sociedade consumista onde moda dita regra. Onde somos julgados pela roupa que vestimos. Onde poucos veem a realidade do espírito. Respeite pra ser respeitado como diz ditado. Ensinamento básico insira em seu legado. Esqueça futilidades e aparência. Firme o pé no chão provando sua resistência. Nada me abala, nada me derruba. Meu foco eu não perdi, sigo nessa luta. Amo o que faço, não tenho pretensões. Nada disso passa, só de umas lições. Nada me abala, nada me derruba. Meu foco eu não perdi, sigo nessa luta. Amo o que faço, não tenho pretensões. Nada disso passa, só de umas lições.